rodada, Decadentes número 208, para falar da vitória que ninguém esperava, só aqueles que estavam muito otimistas esperavam o resultadinho de uma vitória na Ilha dos Aflitos. Mas é bom demais, que alegria, viu? Melhorou demais meu fim de semana. É, estão aqui comigo essa noite o Alisson Fernandes. O Alisson, dê sua boa noite. Ê, caramba, sou esse coelhão, é só alegria, né, bicho? Puta merda, juntou coelhão e tigrão, é só vitória, que coisa linda. Agora que formou o bonde do tigrão, meu filho, agora ninguém segura, é só passar cerol na mão. Tchutchuca! Thales, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Jari, eu acho que não é Ilha dos Aflitos, não, cara. É Ilha do Retiro. Acho que é Ilha do Retiro. Ilha do Retiro. Ele quis falar que o esporte fica aflito quando encontra o América pela frente, o que é uma verdade, porque o esporte é bem freguês do América. Forte, bem freguês. A cachorra de peruca, mais uma vez, foi freguês nossa. Jogaço. Feliz pra caralho. Bicho, um final de semana que você passa podendo vestir camisa do América sem problema nenhum, é gostoso pra caralho, bicho. Gostoso pra caralho. Segue o jogo. Só alegria. E tamo aí, olha lá. Thales mostrando sua peita de respeito aí. É essa que ficou azul depois de lavar? Deixa eu ver. Não, essa aqui minha mãe lava, sacou? As coisas que eu tenho que levar pra põe na máquina, né? Aí as minhas agora eu peço tudo pra minha mãe lavar, sacou? Lavar a mão. Tem que cuidar, muito bem cuidado, com todo o carinho do mundo. Thales, você quer fazer o resumo, meu filho? Jário, vamos fazer, né? Daquele jeito, né? Vamos fazer. Vamos lá? Lembra que você viu o jogo no meio da Blitz do Decadentes. A Blitz do Decadentes que aumentou em 33% a presença na última Blitz. Foi aqui no Alto Espeto, aqui no Castelo, propaganda pro estabelecimento, e não ganhamos nada com isso, mas estamos fazendo propaganda assim mesmo. Mas aumentou, já fomos 4 na última Blitz. Eu, Thales Maciel, Loco Joco e Rafael. E esses caras são difíceis de acompanhar, viu? Não é fácil não, nego. Não é fácil de jeito nenhum. Mas vamos lá, como você bem abordou aí, foi nossa segunda Blitz decadente, que nós estamos melhor que o América, nós estamos crescendo 33%. A próxima agora, pelos cálculos estatísticos aqui, nós vamos ter 5 pessoas. Nós estamos indo bem. Sobre crescendo, o jogo, cara. Crescendo em proporções chinesas. Hã? Que caralho é esse? Proporção chinesa? Segue o jogo. É muita cultura pro gordo aqui, bicho. E o foda é o seguinte, agora que a gente tá nesse novo formato de programa, eu não consigo mais entrar no Google, então não adianta, cara, tá fudido. Consegue entrar no Google nos intervalos. E olha lá. Não, é meio complexo. Eu tô na casa do sogrão, aí aqui eu faço do celular, é meio tenso o negócio aqui, mas vamos lá. Sobre o jogo, cara, eu particularmente estava numa expectativa assim, empate estava excelente e derrota não me incomodaria. Dito isso, vamos ao que aconteceu. Surpreendentemente, o América começou dominando o esporte. O esporte não conseguia fazer o jogo dele, o esporte não conseguia criar nada. E o América, assim, também não estava com uma criação muito boa, mas estava segurando o jogo, estava aquele cozinhando o leão, vamos dizer assim. E foi essa, foi cozinhando, e o primeiro tempo foi bem morno. Tanto é que a gente preferiu muito mais beber e conversar do que ver o jogo. E aí, fomos pro intervalo, aquele negócio todo, e quando começou o segundo tempo, cara, a gente achou que ia ser o mesmo ritmo do primeiro tempo. Então a gente continuou tomando aquela cervejinha e tal, e nós estamos lá conversando, de repente, o cara da mesa ao lado falou, gol, falando, gol de quem, meu filho? Gol da América. Nós falamos, puta merda, gol da América, que coisa mais boa, coisa mais linda. E aí, o Sport teve que ir pra cima, o Sport meio que deu uma acordada no jogo. E foi aquilo, o Sport começou a martelar, e por incrível que pareça, eu achei que o Ricardo Silva fez uma das melhores partidas com a camisa do América. Até porque ele pegou uma responsabilidade muito grande, que o Paulão não jogou. Então, assim, ele era o cara da zaga, vamos dizer assim. O cara, teoricamente, mais experiente e tal. E pra mim, ele deu conta do recado, assim, brilhantemente. Tanto é que teve uma hora que o Ayrton fez uma defesa, e depois teve um rebote. E no primeiro momento, na hora que você olha, você acha que até o Ayrton fez duas defesas em sequência. Mas, na verdade, é o Ricardo Silva que tira a bola. Achei uma partida dele muito segura. Outro que eu gostei muito também, que o pessoal acaba pegando bastante no pé dele, foi o Leandro Silva. Mesmo, apesar, mesmo fazendo o gol, eu acho que ele jogou bem. Geralmente, quando o cara faz o gol, ele já é alçado a um dos caras do jogo. Mas eu achei que, assim, ele estava muito bem na defesa, recompondo muito bem, e estava partindo para cima. Eu gostei de Leandro Silva. Outro também que me chamou bastante atenção foi Maranhão. Eu achei que Maranhão fez uma baita de uma partida. Menino Flávio também foi bem. Menino tem o quê? 18, 19 anos. E foi muito bem. Mas continuando o jogo, foi isso aí. Esporte para cima, o Ayrton se destacando. Uma coisa que eu gostei muito no Ayrton é o posicionamento dele. Ele não é afobado. O Esporte teve uns dois lances pela esquerda, que o cara entrou sozinho. Geralmente o Jori sai desembestado. O Ayrton não. O Ayrton fecha o ângulo. Ele fica ali esperando o bote e vai na hora certa. E aí eu fui ao banheiro. No que eu fui ao banheiro, gol do América. E eu só fui ver o gol no outro dia. Foi um golaço. Batida de escanteio no primeiro pau. O Leandro Silva sobe muito e desvia com o famoso queixo no ombro. E daí pra frente o Sport ficou totalmente atordoado. E a polícia está passando aqui. Merda tá acontecendo aqui no bairro. E aí o jogo foi indo, cara. Foi indo esse trem todo. O Sport atacando, mas aí já não tinha mais esquema, já não tinha nada. E o América suportando muito bem a pressão. No final das contas, 2-0 foi um resultado justíssimo pelo que o América apresentou, pelo que o América segurou do jogo. E assim, eu, que estava com muito receio de rebaixamento, já estou com muita esperança nessa quarta vaga aí, bicho. Porque são 11 jogos de invencibilidade. Eu não tenho esses dados, eu não sou o cara dos dados, mas eu acredito que entre a Série A e B, a maior invencibilidade é a do América hoje. É um feito bacana, cara. É de se tirar o chapéu pro Tigrão e pros jogadores que abraçaram a ideia do Tigrão. E foi isso, cara. Foi um jogaço tático. Mas foi bom. Ganhar do Esporte lá. Eu ouvi na transmissão na sexta que o América está a 6 jogos fora de casa, 6 partidas que o América joga fora de casa e não toma nenhum gol, cara. Isso é muito impressionante. Eu não assisti a partida da sexta, eu tô participando aqui mais para falar do geral do América, né? Da fase, mas é impressionante demais pelo seguinte. É muito comum a gente ver equipe jogando fora de casa, retrancada, fechadinha ali e tal, para tentar, jogando para não tomar gols. O América não joga assim, necessariamente, fora de casa. O América com o Tigrão, é claro que ele tem ali suas preocupações defensivas, a gente joga ali com 3 volantes de ofício, apesar de Juninho e Maranhão se apresentarem mais ali na frente, mas é igual você falou aí, o resumo da partida de ontem, meio que o que tem acontecido. O América começou tentando dominar ali territorialmente, não é aquele time que fica ali os 11 para trás da bola. E mesmo jogando fora de casa, encarando os adversários, o América está a 6 partidas sem tomar gol. É impressionante, é um dado assim, eu acho que desde que voltou do intervalo da Copa América, o América não tomou gol jogando fora de casa. E além disso, as 11 partidas invicto. Então a fase é espetacular. Para um time que até 3-4 meses atrás era o último colocado com a defesa que era chutar e gol, essa mudança de patamar é um negócio louvável, cara, é um negócio diferente demais. Tinha muito tempo aqui com a América. Não, você pode pegar o americano mais otimista, se bem que isso é bem raro, né? Mas se você pegasse o americano mais otimista e falasse lá naquele momento que qualquer bola era gol, bicho, teve uma fase ali no começo do campeonato que se a bola... Eu lembro do Marcos, do grupo da América, falar, e realmente era assim. Se a bola passava do meio campo, se a bola passava pelo Juninho, você já podia rezar 5 Ave Maria, porque a chance de sair gol era muito grande, qualquer bola era gol. Se lá naquele momento alguém viesse do futuro e falasse que a gente ia ficar 6 jogos fora de casa sem tomar gol, que a gente ia ficar 11 partidas sem perder, que a gente ia ter uma arrancada dessa, ninguém ia conseguir acreditar. Isso só aumenta o feito do Felipe Conceição, do Tigrão, só aumenta o feito dos jogadores também, né? Porque eles acreditaram nisso, eles conseguiram também se fechar ali, mostrar serviço, com algumas mudanças que foram importantes, né? E eu considero essa mudança aí do Ayrton, essa nova mudança aí do Ayrton, tem tudo para trazer mais segurança defensiva para o América. Então, eu estou junto com o Thales aí. Acho que a gente tem que deixar o otimismo tomar conta agora. Eu até falei no grupão que está na hora da torcida do América fazer aquela corrente para frente em busca da classificação para a Série A e colocar no mínimo 5, 8 mil pessoas no próximo jogo e começar a entrar na onda aí do vamos subir coelho, porque nós temos chance. É isso aí. E essa vitória colocou a gente a 4 pontos do G4. Né? Se a gente começa a pensar nisso aí, nós já estamos para entrar, cara. Eu vou colocar na tela ali para quem não está acompanhando. Então, olha aí, a gente já está 4 pontos. O CRB ganhou, né? Não foi isso? Foi. O CRB que o CRB ganhou, e ganhando ele aumentou um pontinho ali no G4, e aí agora o último do G4 está com 36, enquanto nós estamos com 32. E o primeiro cara, que é o Vila Nova, o primeiro cara na zona de rebaixamento está com 24, ou seja, abrimos 8 pontos para a zona de rebaixamento, isso já é um sossego enorme, não é isso? Não, é isso, e se você pegar aí, ó, para aí no América aí, pra cima da gente tem Paraná, Curitiba, Cuiabá, Operário, Botafogo de Ribeirão Preto. Qualquer torcedor desses clubes aí, se você perguntar, se tivesse como medir aí o otimismo de cada um em relação à quarta vaga, nenhum deles tem o direito de estar mais otimista do que a gente. Porque apesar da gente estar atrás deles na tabela ainda, a nossa arrancada é impressionante. E a gente tem alguns jogos aí que são, para cair no clichê, são os jogos de 6 pontos, né? Porque nada a gente tem. Brasil de Pelotas, que está 3 pontos atrás da gente, mas se ganhar da gente, empata. Nós temos Curitiba depois. Esse vai ser um jogo também pesado, eu acho. Mas menos pesado que o Sport, eu acho. E depois o CRB. Querendo ou não, são 9 pontos aí, que já são 9 pontos para colocar a gente realmente numa briga do G4, hein? Mas não, a gente já não tá na briga pelo G4, não? Sim. Tá. Agora sim, pra entrar e aí a luta já ser outra, já ser a luta de ficar no G4. Eu acho que sim. O Brasil de Pelotas aqui tem que ser aquele jogo da empolgação, da entrega, e tem que sair com os 3 pontos. Ganhando do Brasil aqui, o jogo do Curitiba, se a gente for pegar numa análise assim mais macro, ele é um jogo bônus. E se a gente arrancar algum ponto bom, mas... É a mesma coisa que o Thales falou em relação a esse Sport. Se a gente conseguir ganhar do Brasil aqui, contando aí a vitória do Sport, a vitória contra o Brasil, lá contra o Coritiba, o que vier é lucro. Porque a gente também tem que ter um pouco de calma, porque uma hora esse time vai acabar tropeçando, né? Não vai ganhar sempre. Mas é muito bom ganhar partidas como a de sexta, porque você ganha de um Sport. Além de você jogar um banho de água fria no Sport lá e dar uma desestabilizada, você ganha um jogo de 6 pontos. Então, eu tô realmente muito otimista. Tem hora que até me preocupa, porque o americano, quando ele fica otimista, complica. É um negócio diferente, tá? É preocupante. Se o otimismo chegou, tá um trem errado. Ô, Jair, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não, mas só falar em chegar, desculpa. Essa putinha velha que acabou de entrar aqui, ele tava escutando a gente, viu que o programa tá muito bom e quis entrar também. É um sem vergonha lá a cara dele. Não estamos te ouvindo. Ah, agora estamos te ouvindo, Marcão. Eu estou mais para ouvinte do que falante. Toca o barco. Que isso, hein? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como eu não assisti o jogo, tomei por fora. O Flávio, o Zé Ricardo tinha condição de jogo e o Flávio realmente ganhou a posição dele agora? Mas o Zé Ricardo nem no banco estava. Mas disse que ele está machucado, não? Acho que ele nem no banco ele estava. Eu acho que ele não teve condição de jogo, mas por causa de... de machucado, essas coisas. Não sei se Agora, se a sua pergunta é: o Zé Ricardo faz falta em relação ao Flávio, alguma coisa assim, tipo isso? Ia ser minha segunda pergunta. Então, provavelmente ele entrou ainda porque o Zé não tinha condição. Mas se vocês isso. agora fossem. Imagina que você é o Tigrão, Thales. Zé Ricardo ou Flávio? Zé Ricardo. Por quê? Porque o Flávio é muito novo, cara. Ele vai acontecer com ele o que aconteceu com o Zé Ricardo há um tempo atrás, aquela oscilação muito grande. E oscilar agora não é legal. Eu vejo esse menino com um futuro muito promissor, mas tem que ser devagar, tem que ser com calma. Isso o Tigrão parece que tem a manha. O Jair, que teve lá no café com o técnico, pode falar até melhor que a gente, mas eu acho que ele tem uma visão sobre essa garotada aí muito legal, cara. Muito bacana. Só para completar, o Zé Ricardo não foi porque ele ainda está tratando o tornozelo direito. Ele ainda está sentindo dores no tornozelo direito, ainda é até dúvida para terça-feira ainda. Não está confirmado, não. Mas eu gostei bastante do Flávio, achei que ele foi bem seguro, assim. Para substituir o Zé, não me preocupa, não. Mas entre os dois, eu ainda ficaria com o Zé Ricardo, ainda por essa questão que vocês falaram ainda, de que vai variar muito ainda. Mas nós já aguentamos a variação toda do Zé Ricardo, e ainda hoje ainda varia, imagina o Flávio que está chegando agora. Mas eu acho que tem muito potencial, sim, viu? Muito potencial mesmo. Esse negócio aí que o Thales falou do cuidado do Tigrão com os jovens é outra coisa, né, que chama atenção no trabalho dele. Eu vi outro dia uma entrevista dele falando de um outro jogador aí que tem frequentado o banco, um jogador da base, não lembro qual. Se a gente for olhar, quase toda a lista que tá saindo aí de titular e de suplente, a lista de suplente tá cheia de moleque da base, né? E ele falando que, o fulano, ele tá... um passinho atrás do Flávio, mas ele provavelmente é o próximo a conseguir chegar nesse patamar de entrar no time principal e tal, não sei o quê. E ele falando de uns dois, três caras, e dá para perceber, assim, que ele tá trabalhando esses caras realmente, enxergando potencial nesses meninos, e a gente pode esperar que, eu acho que ficando pro ano que vem aí, seja na Série A ou na Série B, ele provavelmente vai, a gente vai voltar a ver um treinador de fato prestigiando os meninos da base, e tomara que seja prestigiando os que de fato sejam bons, né? Que lancem meninos aí que rendam. Nesse último jogo, tinha um tal de Lucas Luan, que eu nem sabia quem que era. Esse menino jogou na Taça BH, contra São Paulo, eu acho. Eu lembro dele. É lateral esquerdo? Ou esquerda ou direita. É lateral, então. Ó, pra você ver, eu nem sabia que tinha esse cara. É. Agora, só fazer um comentário aqui sobre a divulgação da América. Esse negócio da última escalação que eles fizeram foi uma loucura, né? Eles colocaram a escalação do time de acordo com a numeração da camisa. Porra, que merda, cara. Sacou? Lá o nosso centroavante era o Ricardo. Mas isso aí é. Mas você sabe o que, que é isso? Você sabe o que, é isso? E se você quer velho, você tem toque. Você espera que as coisas estejam organizadas como você espera que elas estejam organizadas. Isso é toque, cara. Isso é coisa de gente velha. Você tem que pensar, só repensar a sua vida. Nu, tomei que até ronquei. Caralho. Então, só comentar. Será que isso não é na intenção de confundir o treinador adversário? Não? E será que isso ainda funciona, bicho? Acho que não, porque o treinador adversário tinha feito efeito. Eu vou falar um negócio com vocês. A gente que conhece o América, o time, de trás pra frente, de frente pra trás, na hora que a gente lê, dá uns dois minutos de dar uma bugada, não dá? Você pensar assim, mas quem vai ser meio campo, quem vai ser... A gente que conhece de trás pra frente, dá uns dois minutos assim que você fica, opa, calma aí. O treinador adversário deve dar também. Chupa, Jair, tá vendo? Menino Alisson também tem toque. Menino Alisson também é velho. Vocês são muito tocados pro meu gosto. No sábado passado, no sábado, sem ser ontem, o outro, rolou o café com o técnico e o Tigrão tinha convocado o pessoal quase todo do Sub-20 para treinar com o titular, com o time titular. Ele fez um grupão lá com muita gente do Júnior para treinar junto, que ele falou que ele queria ver a turma jogando de perto, né? E inclusive aquele Pedro, que é do Sub-20 e tal, tava lá. Centroavante. Então tava treinando todo mundo junto, é. E aí, só já que vocês estavam falando desse negócio de usar a base, eu acho que também é uma tendência. Eu acho que ele vai usar isso cada vez mais. E faz todo sentido, né? Eu acho que o que o América tem de bom é, assim, André Guimarães vai ficar putaço quando ouvir isso, mas o que o América tem de bom é a base mesmo. Sempre que a gente traz uns três ou quatro caras tarimbados pra jogar com a base, a gente se deu bem, historicamente falando. Vocês não acham isso, não? Se você for pegar, sim. A América fez grandes times com, sei lá, três, quatro jogadores tarimbados, uma molecada. Pois é. Se você for pensar em questão de idade, até o Maranhão é novo, né? O Maranhão não é um cara velho. O Maranhão acho que tem 22 ou 23 anos. Ele é um cara rodado. Opa, Google aí, que eu não tenho Google aqui, mas ele não é velho. Tá. Cara. Olha aí pra você ver. Pelo menos cara de velho tem. Oh, se você abrir outra aba no internet do celular, aí você consegue pesquisar, maluco. Não, da última vez deu errado, deixa eu quieto do jeito que tá, tenta funcionar. Ah, então deixa eu parar, que eu já ia fazer isso aqui, então. Eu sou velho, eu tenho toque. 24 anos. Em dezembro ele faz 24 anos. Fala 23, tá vendo? Falei pra vocês, ele é novo, 24 cara. Anos, é. Ele é novo. Nosso, e você vê que... E lá no Vasco, os caras dão graças a Deus que tá aqui. Todo vascaíno que eu converso, dá graças a Deus. Porra. Como é que vocês estão conseguindo fazer esse cara jogar? O Maranhão deve ter trabalhado em Canavial quando era mais novo, porque ele tem a cara de uns 35, maluco. Não, eu não sei onde é que eu vi o que ele era. O sol estragou ele. Então, posso puxar um assunto, então? Deixa eu só fazer um comentário sobre isso aí, essa questão de jogador, que em outras torcidas é execrado e dá certo no time. Essa semana mesmo, cara, o Nicão, que passou aqui, a gente tem... quer nem ver o Nicão pintado de ouro, o cara é titular absoluto do Atlético Paranaense. Foi campeão lá da Copa do Brasil, titular absoluto. Então o jogador evolui, sei lá. Sim, com certeza. Você vê, a gente pode chegar mais nele, mas o Viçosa, para mim, é um exemplo de evolução clara. Deixa eu puxar aqui uma linha para a gente falar aqui. O Paulo Braga está perguntando, boa noite a todos, alguém sabe a realidade sobre o caso Paulão? E mais para baixo, o Adolfo está perguntando, qual é a do Paulão, por que tanto mistério? Cara, esse então, aí... Eu li, Não, eu li num grupo antes de começar o programa aqui, um dos grupos do América, que parece que houve uma desavença no treino. Não sei fonte, não sei nada. Alguém escreveu isso lá. Houve uma desavença no treino e o pessoal está do lado do Tigrão. Que para mim faz até sentido. É, na verdade, a notícia que eu tenho juntou essas duas coisas. Na verdade, os dois rumores, que foi o rumor do Cruzeiro com o rumor dessa briga aí. Diz que ele pediu para não ser escalado e aí o Tigrão não gostou, ficou obviamente. Puto, né? Ficou puto. Aí rolou essa desavença. E aí, beleza. Então você não quer ir? Não, não vá. Mas aí o Cruzeiro já falou que não teve nada, porque provavelmente nos bastidores aí já reclamaram desse movimento, esse assédio. Né? Esse assédio, né? No mínimo é desnecessário, aliás, no mínimo é deselegante. É desnecessário e é um negócio, assim, descabido, né? Mas, assim, é imoral. Eu acho que, e também acho que a essa altura do campeonato, se o Paulão fosse, eu acho que burrice dele. Porque o Cruzeiro tá um time totalmente desestruturado e lá ele vai comer banco, entendeu? É um cara que está sendo contratado, porque um dos zagueiros dele, estaria sendo contratado, porque um dos zagueiros dele lá, deles machucou, que é o Léo, e aí e faz assim, a história que me contaram é a mistura das duas, é a mistura da desavença com a história do Cruzeiro, que a desavença foi em função do Paulão ter pedido para não viajar, né? E aí eu já pergunto para vocês, alguém perguntou, deixa eu ver aqui o comentário. O Bruno Rezende colocou: caso o Paulão tenha condições de jogo para terça-feira, na opinião de vocês, retornaria o Paulão ou manteria Pedrão? O que vocês acham? Tudo depende do porquê que ele foi afastado. Porque se ele foi realmente afastado, desculpa, se ele foi realmente afastado entre aspas, né, por não pedir para jogar, para mim é banco para ele no próximo jogo, né? Até para ele aprender que, pô. O América é um time, mas é uma empresa, né? E o Paulão é um funcionário. Um funcionário não pode fazer esse tipo de coisa. Eu não posso chegar na minha empresa e falar assim: gente, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Isso não é assim que funcionam as coisas, não. Eu posso até fazer entrevista de emprego, mas é na surdina. Não é assim, né? Então isso aí não ficou legal. É, eu acho. Se eu sou Tigrão, é banco para Paulão. Ou até rimou. Sim. Pegando primeiro um lado, assim, dessa questão disciplinar. Concordo, acho que se rolou isso e principalmente se o grupo deu apoio ao Tigrão, tem que manter o Paulão no banco para o próximo jogo, pela questão disciplinar, e aí a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas se ele se recusou a jogar, se ele se recusou a treinar, ou se ele treinou com má vontade, seja lá qual for a questão disciplinar, justifica que ele perca espaço aí nos próximos jogos. Ponto. Agora, pegando a parte técnica, vamos supor que nada disso tivesse acontecido. Para mim, a zaga ideal para o América, para a Série B agora, seria Paulão e Pedrão. Eu sempre achei que o Pedrão, quando joga, joga bem. Teve um jogo lá que ele cometeu um pênalti no final e aí foi execrado por isso. Mas ele é um menino que tem muita vontade, ele é um menino que consegue acertar muito mais do que errar. Então, eu sempre gostei do futebol do Pedrão. É claro que tem muito a evoluir, é um jovem. O Alisson? Alô? Alô, o Alisson? Você está entre nós? Então, mas enquanto o Alisson não volta, eu concordo, eu acho que realmente o Pedrão, ele vai oscilar, mas para mim tem um futuro, assim, bacana. É o tipo de zagueiro que a gente gosta, aquele cara forte, troncudo, que vai firme nas bolas. Mas, de qualquer forma, para mim, o jogo de terça-feira, Paulão é banco, sem coré-coré. Eu também, se partiu do jogador algum tipo de coisa... Ou foi uma desavença por outro motivo, ou ele pediu para não jogar, por algum motivo... por um motivo bobo qualquer, eu acho que faz sentido ele barrar na próxima. Porque senão fica muito fácil, senão o cara fica achando que é dono do time, né? Sim, serve como exemplo para outros, né? Sim, claro, porque senão começa, né, velho? O cara começa a achar que, de repente, não, agora, não sei o quê... Não, não pode. Eu acho que, assim, a não ser que foi um motivo muito bom... Sei lá, se for de família, não sei. É aquela história. Mas se fosse algo assim, não teria havido desavença. E teria sido publicado, né? E seria não. Falar, ó, Paulão tá com um problema familiar. Ponto. Acabou. Ou mesmo que fosse um problema particular qualquer, sei lá, o cara. Ou às vezes o cara, né? Não sei. Mas se fosse algo que não desse polêmica, também não teria dado desavença. Então, assim, gostei do Pedrão, achei que jogou muito. Eu gosto do jeito que ele joga. Aquele pênalti que ele cometeu. Muita gente ficou puta com ele, mas eu acho que ele joga. Ele tem mais gás que o Paulão, então ele cobre o espaço melhor, né? Eu acho que ele é muito melhor do que o Ricardo Silva, inclusive. Concordo com o que o Alisson falou, que o ideal seria uma zaga Paulão-Pedrão. Mas, dadas as condições, dá para ir muito bem com o Pedrão e o Ricardo Silva, sim, tá? Não tô achando de todo ruim, não. Eu penso que funciona isso aí. E outra coisa, Jair, eu tenho certeza absoluta que o menino Alisson tentou acessar o Google, por isso que caiu. Entendeu? Ele também não sabe usar essa porra. Viu? Voltei aqui agora, eu fiquei falando. Não tá no não. Mas eu fiquei falando aqui um tempão. O que que saiu aí? Ou nada? Nada. Não, saiu até você falar sobre a questão do Pedrão ser muito menino, vai oscilar e tal. E aí cortou. Ah, sim. Não, porque eu terminei fazendo uma pergunta para vocês. O tanto que vocês acham que vai fazer falta se o Paulão realmente não voltar para o elenco, se ele for para outra equipe, nessa altura do campeonato. E eu fiquei tentando puxar pela memória aqui. Aí a gente teria Pedrão e Ricardo Silva como titulares. Lima nunca joga, Lima no seu doutorado em medicina. Então, qual que é o primeiro na linha sucessória aí, saindo o Paulão? Eu acho que é o Sabino, né? Zagueiro ou Sabino, Deus. Não? Ou eu tô ficando doido? Sabina é zagueiro. Agora, na teoria, se o Paulão realmente não ficar, eles têm que voltar com o Roger, né? Na teoria. Mas na teoria, tem aquele Bolívia, né? Que eu acho que em algum momento já treinou. Tem o tal do João Cubas, que diz que treina bem, mas nunca teve oportunidade. É complicado, bicho. A gente tem que pensar o seguinte, agora a gente tá na boa fase, tá tudo funcionando, tá tudo andando bem, mas... levar até o final do campeonato com dois zagueiros, o Pedrão, que ainda é muito jovem, e o Ricardo Silva, que não passa essa confiança toda, e sem ter muito cartão quase também, né? Pois é, e sem ter quase que nenhum reserva. Então o Paulão. Ah, tem um menino que seja para o tal do Lucas Cal. Ah, verdade. O Cal, verdade. Cal, é verdade. Que é menino, né? Que é menino e que a torcida do São Paulo, que é uma torcida exigente, mas que os comentários que eu vi é que não são muito animadores não, viu? Mas a torcida do São Paulo não gostava do Kaká, né? Então, bobagem. Eles conseguem ser pior que a gente. Essa questão. Eles são a gente caso um dia a gente tivesse ganho o Mundial de Interclubes. Mas eles nunca ganham. Mas em compensação, eles nunca ganharam Campeonato Mineiro com o Givanildo. Então... isso é verdade. Nenhuma taça de compensação. Também não. Eu queria emendar com outra pergunta. Como eu não vi o jogo, vou ficar perguntando um monte de baboseira aqui pra vocês. Você direciona essas perguntas ao Jairo, que não bebeu, porque eu fiquei tonto, eu não lembro do jogo. Não, essa nova pergunta é outra pergunta geral, não focada ao jogo. O Thales falou aí, determinada hora, do Nicão, que não deu certo aqui, que deu certo lá no Atlético Paranaense, lá e de fato é peça quase que principal do treinador. E aí você citou o Maranhão, que não deu certo no Vasco, a torcida do Vasco não gosta. E você chegou a falar, não sei se como uma opinião definitiva, mas você chegou a falar aí, deu certo aqui. Para vocês, já dá para considerar que o Maranhão deu certo aqui na América? Vou dizer, na verdade, eu analiso de um ponto de vista relativo. Ele melhorou muito em relação aos primeiros jogos dele. Se ele deveria continuar, eu ainda não sei não, mas que ele melhorou, assim, talvez o deu certo que poderia encaixar é esse, tipo, ele tá ali, tá fazendo bem o papel dele, não sei se outro faria melhor, mas tá, melhorou muito, mas muito mesmo em relação ao que ele começou, o que não quer dizer muito, mas ele melhorou. Pra mim ele tá se encontrando no América. O Bernardo Moreira aqui perguntou aqui, ó, comentar o crescimento do Maranhão. Ô Thales, quando você deu aquele abraço nele, você sentiu o crescimento dele? Conta pra nós aí, ué. Boa! Pô, velho, você nem precisa comentar o crescimento do cara. Se não me falha a memória, desse mesmo dia lá, eu também dei um abraço pro Paulão. Não é por isso que você tá com essa voz rouca agora. Gente, mas o que vocês acham do Maranhão? Vocês acham que deu certo? Eu não acho nada do Maranhão mais. eu tô junto contigo, Jair. Eu acho que ele parou de fazer raiva. Ele conseguiu sair da lista dos jogadores que fazem raiva. Mas ainda, para mim, não subiu muito mais do que isso, não. Eu só consigo não ter raiva dele jogando, porque no início era um negócio horroroso. Mas eu ainda não me sinto satisfeito com o que ele faz dentro de campo. e nem me sinto satisfeito com ele como jogador de futebol. Acho que é muito limitado ainda. Funciona muito bem no esquema do Felipe Conceição, e ele parece gostar muito do Maranhão. Então ele desempenha ali a função que o Felipe Conceição pede, mas tecnicamente, para mim, ainda está longe de ser um jogador que eu quero ver renovar para o ano que vem. No Café com o Técnico, eu perguntei para ele, eu falei, ó, já ficou mais ou menos claro que o seu meio de campo é Juninho, Maranhão e Zé Ricardo. Ele concordou. E aí eu falei, o que você pede para cada um dos três? Qual que é o papel que você espera de cada um dos três? E ele deixou bem, assim, bem claro não, mas deixou nas entrelinhas que ele entende uma certa limitação do Maranhão, mas que ele vem evoluindo. Mas que, por exemplo, ele não espera um passe de qualidade, por exemplo. Então ele explicando como é que ele pensa que os três devem jogar juntos com o Maranhão no meio. O Zé mais recuado, o Maranhão no meio e o Juninho mais avançado. E aí, ele falando que o Maranhão é um cara de grupo, e essa hora rolou uma coisa engraçada, porque quando ele falou que o Maranhão era um cara de grupo, todo mundo gostava dele e tal, eu falei assim, e é uma coisa interessante, que ele foi o único dos jogadores do Barbieri que se integrou ao time de vez. Aí o Crivatti virou na hora e falou assim, aqui nós não falamos o Barbieri, falamos o técnico anterior. Eu, que isso, João? Nossa! Que isso? Você quer deixar uma marca no clube, hein? O cara tá tipo aquele vilão do Harry Potter, aquele que não deve ser nomeado. Que papo. Entra. Nerd, vilão do Harry Potter. Puta que pariu, vilão do Harry Potter. Não pode, não? Que merda. Nerd, assim, se eu falasse que era o vilão de Senhor dos Anéis, o grande mal, Sauron, isso seria um papo nerd. Harry Potter está na cultura popular. O senhor é uma pessoa que está um apartheid em relação à cultura popular. Ô, filho, herói para mim é Rambo, rapaz. Herói para mim é Chapolin Colorado, rapaz. Mas aí ele foi bem assim, interessante ele colocando essas opções aí. E eu, igual eu falei, eu entendo que o Maranhão melhorou no passe, mas assim, tá desarmando mais, o preparo físico dele tá melhor. Mas eu concordo que ainda não sei se é o ideal ali, não. Mas parece estar agradando o Tigrão, né? A essa altura do campeonato, cara, a única coisa que a gente pode fazer, se o Tigrão, a essa altura do campeonato, botar o Ayrton de atacante, nós vamos ter que esperar para ver. Porque o que eu, pelo menos, já cornetei as escalações dele no final funcionava. Então. Tá velho, o Diego Ferreira de atacante, bicho, é a coisa mais absurda do mundo. E o América vai ganhando. Aí como é que você critica? Exatamente, eu me sinto desconfortável para criticar o Tigrão nessa hora aí, é foda. Pois é. Mas eu acho que o Diego Ferreira, foi até bom você falar, Wallace, que a gente quase não fala nele, né? Então, quando você não fala do cara, significa que, assim, ele não comprometeu, né? Ele não fez raiva. Mas ele também não acrescentou muita coisa. Eu acho que, assim, ele com o Leandro Silva estão formando uma dupla muito legal ali. Tá funcionando aquele lado direito. Mas eu fico com receio o seguinte, a gente fica sem lateral no banco, né? A gente tá com os dois, a gente só tem dois lateral direito. Os dois estão jogando. Não sei se isso é certo, não. Enfim. Eu acho que esse Lucas Luan é lateral direito. Eu acho que ele é lateral direito. Eu acho que ele era o lateral direito que ia ser titular na Copa São Paulo. Mas ele machucou pouco antes. E aí o Ronaldo foi o lateral direito lá. E aí o Ronaldo voltou para cá, pro América, com mais cartaz do que o Lucas Luan, porque jogou lá a Taça São Paulo. Mas o titular, o que seria titular, era o Lucas Luan, se eu não estou enganado. Eu lembro de ouvir falar nesse Lucas Luan. Pode ser algo nessa linha, sim. Eu lembro de ouvir falar. E esse Lucas Luan, ele tem um negócio que é muito interessante, cara. Ele tem um sobrenome, né? Um sobrenome de peso. Pega o jogo, Jairo. E sobrenome de peso, se ele fosse Lucas Tales, aí era um sobrenome de peso. Aí seria de sobrepeso, meu nego. Que sacanagem. Bicho. Só um parênteses bem rapidinho. Eu tô aqui na casa do meu sogro, e minha sogra deu pro meu menino um livrinho com bichos, né? Pra aprender o nome de bicho. No elefante, você acredita que ele falou que era o papai? Filho da puta. Juro, que filho da puta. Você percebeu que no xingamento você xingou sua esposa e seu menino, né? Foi. Você percebeu. Porra, bicho, ele é o elefante e papai. Sacanagem, elefante papai é sacanagem. Você devia ter falado, eu sou elefantinho. Você devia ter falado pra ele. Vídeo de elefante, elefante é. O ator tá zoando ali. Eu vivi pra ver os decadentes elogiarem o Maranhão em uníssono. Eita, doido. Não, foi bem elogio, não, né, Adolfo? Nós falamos que tá menos ruim. Eu elogiei. Falei que pra mim ele fez uma boa partida. Achei ele muito bem. Mas aqui, esse negócio do Maranhão é um negócio bacana de comentar mesmo, porque fica pelo menos muito evidente assim, o quanto que o ritmo de jogo faz ajuda, falta, né? o quanto que o ritmo de jogo pode realmente fazer um jogador mediano ou não tão bom se encontrar. E esse tipo de exemplo tem que servir para a gente ter um pouquinho mais de paciência, para quando um jogador chegar, estrear, pelo menos numa fase, principalmente numa fase ruim, que o cara entrar, não entrar muito bem, não conseguir render muito bem, para que a gente tenha um pouquinho mais de paciência para conseguir entender que, às vezes, o próprio simples ritmo de jogo vai fazer aquele cara melhorar um pouco. Às vezes, não. Pode acontecer do cara até piorar. Mas, normalmente, jogador com ritmo de jogo, acertando ali a questão física, isso leva a alguns jogos, normalmente faz o cara jogar melhor. Lázaro, deixa eu até te aproveitar na sua colocação aí. Eu li não sei aonde, um cara falou o seguinte, que o Ayrton, a gente está elogiando ele e com toda a razão, com todo o merecimento, mas ele entrou numa fase muito boa, né? Isso o ajudou quanto, né? E o que esperar dele? Será que realmente ele é o nosso titular hoje? Ele vai ser o nosso titular? Eu já vi gente comparando ele com o João Ricardo, você tem ideia? Deixa eu puxar um comentário. Já vi gente comparando com Milagres. Eu também. O Marcos Graça está falando, boa noite, Ledes. Agora temos um goleiro que transmite segurança para o time e para a torcida. Como já dizia Formiga, grande Rony Franks, no Américo o desfalque é reforço. Eu vi gente comparando ele com Milagres também, cara. Eu acho... Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Assim mas, como tem assim... que ter calma para criticar, né, Jair? Tem que ter calma também com a empolgação, porque senão cai do cavalo. Eu gostei bastante do Ayrton. Na primeira partida ele não foi muito acionado, então é meio difícil... dar um panorama melhor, mas ontem eu gostei, achei ele seguro. Inclusive. Mas ontem ele não jogou, não, já. Ontem ele não jogou. Eu que bebo e você que não sabe o dia do jogo? Sexta-feira. É porque na verdade eu tô no Fuso Horário de Gibraltar. No Fuso Horário de Gibraltar foi ontem, entendeu? Em homenagem Gibraltar ao vos abraça. Gibraltar nos abraça, Felipe Deleucas. E Lucas também tá lá. O Lucas também tá no Fuso de Gibraltar. Por isso que eles estão ausentes. Hoje meteram um atestado aí, mas é um atestado de passaporte. Atestado internacional, bicho. Internacional. O Ayrton, eu gostei, achei ele bastante seguro, achei que ele tem um fundamento muito bom, que é a saída de bola. Achei a saída de bola dele muito boa, melhor do que o do Jory, melhor do que o Leal, por exemplo. E quando foi acionado, respondeu muito bem. Então, eu acho que, assim, lá no, mais uma vez, para citar o Café com o Técnico, perguntaram pro Tigrão sobre essa troca de jogador, né? E ele falou na lata, ele falou, olha, se eu coloco um jogador e ele vai bem, eu não vou tirar não, porque ele, senão eu perco o grupo. Ô, Jair, só uma coisa, vocês chamaram ele de Tigrão no café? Ô, bicho, deu vontade, viu? Mas não chamei não, porque ia ficar meio estranho. Um sujeito desse tamanho, chamar um sujeito daquele tamanho de Tigrão, ia ser assim, ia ser meio barra, né? Aí achei que não ia pegar bem, não. Tinha um monte de cotonete na mesa, aí eles iam ficar meio tristes, assim, de, né, ouvir uma declaração meio com um tom certamente homoerótico. Então não ia pegar muito bem, não. Né? Outro comentário sobre o Café com o Técnico, já, se você me permite, é que a sacanagem do América, não fotografar nossa camisa, né, bicho? Que bando de regaçado, porra. Pois é. A única foto que apareceu o seu rosto, tinha um cabeça de cotonete na sua frente, tampando a camisa. Acontece, mas tá bom. Importante mas... é ir lá trocar uma ideia. E o Tigrão, quero fazer aqui uma indignação: que o Tigrão roubou minha caneca, cara. O Tigrão roubou minha caneca. Eles fizeram é a tchuca dele. Pô, bicho. Os caras. Felipe, se você estiver ouvindo esse programa, cara, devolva minha caneca. Eu não... Eles fizeram canecas personalizadas pra todo mundo lá e pediram pra gente deixar na mesa e fomos lá no campo e tal. Quando volta. Minha caneca sumiu e a única caneca que sobrou foi do Tigrão. Felipe. Ou seja. Tava escrito Felipe ou Tigrão? Tava escrito Felipe, pô. Ou seja, sacanagem, bicho. Pegou minha caneca, mas a Fernanda lá do Onda Verde tá resolvendo essa pane aí. Quem sabe eu conseguirei minha caneca de volta. Só pra falar do Ayrton aí, o ouvinte perguntou o quanto que ele levou de vantagem por entrar num time que já estava numa fase melhor. Eu acho que leva muita, né? Muita vantagem. É lógico que isso conta bastante, ainda mais para um goleiro, né? Goleiro entrar numa fase melhor é muito mais fácil segura, dele, né? Conseguir. É muito mais fácil, isso não tenha dúvida. Eu acho que não. Isso não significa que ele não seja mais seguro que o Jory. Acho que o Jory, até porque o Jory fez algumas partidas em que o América já estava melhor, o América já estava sem tomar gols, já estava sem ser aquela porteira toda, e mesmo assim o Jory não conseguia transmitir a segurança necessária. Então hoje eu acho que o Ayrton merece a titularidade, tem que se manter aí como titular, isso está bem claro, mas que ele leva assim, alguma vantagem em entrar num time mais acertado, isso é sem dúvida. Teve uma vez, não lembro quem, um dirigente que falou que contratar, a hora certa de contratar é quando a equipe está bem, quando está voando, porque aí o jogador chega e se encaixa de uma maneira perfeita. Contratar na hora da crise, na hora que está lutando contra o rebaixamento, normalmente adianta pouco. O jogador entra num time que já está totalmente sem rumo e precisa ser muito craque para conseguir sozinho voltar a coisa para os trilhos. Então é mais ou menos nessa linha. Entrar num time que está funcionando é muito mais fácil. E outra coisa que, assim, na mesma forma do Maranhão, o Ayrton tendo uma sequência de jogos, a tendência dele é só evoluir, né? É só melhorar. Pegando mais confiança, mais jogo, mais ritmo. E outra coisa, o goleiro, ele não é tão acionado durante o jogo. Então até para ele pegar um ritmo demora um pouquinho a mais. Outro fundamento que eu gostei bastante também, e que nesse o Jory é muito fraco, é sair, né? Sair na área, ele, todas as vezes em que foi necessário, ele saiu muito bem. O Jory, eu acho ele desesperado já. Eu acho que ele quer sair de qualquer jeito, ele não sabe o tempo certo, não. Ele tem esse desespero. Que, ele é indeciso. E por ser um cara muito novo, não, eu vejo que isso aí tende a ser corrigido e tal. Não gostaria de queimar o Jory, não, por enquanto, não. Não, eu acho que o Jorinho vai ser um ótimo goleiro, né? Eu não quero matar o cara de alguma desse jeito, não. Eu só acho que hoje o Ayrton parece estar mais maduro. Uma fase melhor, fase melhor. Agora, sobre isso também, a foto dos... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a foto que o Instagram do América divulgou do vestiário lá, a galera toda feliz e tal, a cara do Jorinho é impagável, cara. Você vê claramente que ele tá muito puto com a situação, cara. Pelo menos a foto transmitiu. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa foto. O Alisson é um homem das cavernas, ele não tem rede social. Mas Jarão não, Jarão é o nosso nerd, deve ter visto essa foto. Eu sou nerd, eu não gosto de ficar olhando a carinha de jogador em concentração, não. Você é advogado do Alisson, eu falo do Alisson, ele toma as dores, gente. Oi. Safadinho. Quando o senhor tinha o meu peso, a gente era mais unido, tá? Que sacanagem. Vamos um pouquinho. E o ataque, gente? Viçosa, como é que foi? Ô, bicho, o Viçosa parou, né? O Viçosa. Ontem eu vi alguém comentando que o Viçosa foi muito importante naquela pior fase ali do América, né? Quando o América estava começando ali aquela arrancada, quando gols importantes demais. Ah, tá. Foi no Google. Mas só que. Não. Caiu aí? Não, só... Deu uma falhada. Ah, não, porque eu fui buscar o carregador ali. Mas, e agora o Viçosa deu uma parada, né, cara? Eu acho que ele tá devendo. A gente não tá vendo nem o Viçosa finalizando com frequência, tá participando pouco do jogo. Ainda é um jogador de uma entrega física interessante, é um jogador que luta, batalha ali, mas tá faltando. Talvez a equipe voltar a criar também mais jogadas para ele, porque ele na parte ofensiva, na parte de finalização, não está sendo o Viçosa que a gente precisa, não. Contra o Sport, ele bateu uma falta muito bem. É muito pouco, mas eu acho que... Desculpa, Jair, contra o Sport eu não vi ele fazendo essa partida tão horrível assim, não. Eu vi ele bem participativo do jogo. É óbvio que para o Camisa 9 o que importa é gol. E se o cara fica 3, 4 partidas sem gol, ele já entra numa linha muito perigosa. Mas se você for pensar friamente, você tira o Viçosa e volta quem? Beluço, então fudeu, cara. Então eu sempre fui um defensor do Viçosa, agora mais ainda, cara. Não vejo o Beluço nesse time. A grande vantagem tática do Viçosa é que se ele sair, entra o Beluço. Sim. E eu tô vendo o jogo do Viçosa mudar um pouco também. Ele tá fazendo umas coisas, principalmente um trabalho de pivô muito bom. coisa que ele nunca fez, ele nunca soube fazer isso. E esse ano ele tá ali participativo na entrada da área, ali fazendo um pivô, tá ali procurando um toque ali na lateral, junto com os pontas, né? Então, assim, eu acho que tem novidade, ele tá mudando um pouco o jogo dele, e eu acho isso bom. Eu acho que, contudo, ali ele não é alguém que eu tiraria nesse momento. A verdade é essa. E no nada-nada ele segura um zagueiro. Você vê que o jogo do Sport tinha um zagueiro lá que se o Viçosa fosse no banheiro, ele ia atrás. Porque tava à sombra do Viçosa. Não tava marcando por área, não. Então, assim, você tirar um centroavante perigoso e você libera o zagueiro, né? Então, não sei. Eu não tiraria o Viçosa hoje, não. O Bernardo Moreira tá comentando aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Viçosa no jogo, César tentou e conseguiu algumas assistências. Está saindo mais da área. Ajuda a marcação na saída de bola. Concordo, é isso mesmo. Sim, sim. E outra coisa também, até aproveitando a deixa, a gente contratou um centroavante que já teve passagem no Botafogo e tal. Esse cara, acho que no banco esse cara fica, cara. Nem sei o nome dele pra começo de conversa. Elias. Botafogo. Elias. Ele tá machucado, alguma coisa assim, ou realmente é opção técnica do ele ser nem relacionado pro banco? Deve ser que faltava alguém pra tocar o tantã no pagode. É a única Pode ser. É a única explicação. Esse Elias, ao que parece, assim, ele tava parado, e o papo que eu ouvi na época é que foi uma contratação, assim, por oportunidade. Sabe aquele cheirinho assim de... É isso que eu ia falar. Sabe aquele cheirinho assim de contratação para ajudar mais o cara do que o clube? Para dar um empreguinho pro cara? Às vezes aquela coisa assim de um empresário parceiro? Tô especulando, tá, gente? Não sei de nada. Sim, mas é uma boa saída isso aí. Mas tem aquele cheirinho assim de, dá um empreguinho pra ele aí se precisar você vai ter um jogador esse. Porque não faz muito sentido, sabe? Não parece que vai ser nem experimentado, não. E quando chegou ao América, tava muito fora de forma, muito mesmo. Pode ser que agora tenha conseguido já chegar num físico próximo de um atleta, porque chegou aqui com físico de parceiro de boteco nosso. De um atleta de sumô. Essa onda preconceituosa, já, eu não gosto disso. Nós somos preconceituosos. Agora, o outro... jogar no seu time, aí é difícil. O outro moleque que pode entrar é esse Pedro, né? O centroavante, porque... Eu penso o seguinte, cara. Para trazer um jogador como esse, que não vai render, não vai funcionar e tal, que coloque o menino da base lá para ser reserva, então. E se o Belusso... Realmente se chegou ao fim a possibilidade do Belusso na América, e eu acho que ele tem sua parcela nisso aí, né? Porque de fato ele nunca jogou nada na América, que a gente tente outras oportunidades aí. Mas também tô com Thales, acho que não é ainda para colocar o Viçosa na berlinda e tem que trocar o Viçosa para o próximo jogo. Não, não acho que seja desse nível. Acho que o Viçosa precisa ficar mais atento, porque se a história é ter competitividade, é isso que o Tigrão falou pro Thales, dentro de uma onda de competitividade e de abrir espaço para que o melhor jogue, o Viçosa precisa ficar com o olho aberto, porque qualquer hora o Tigrão vai enxergar alguém nos treinamentos funcionando melhor que ele e vai fazer essa troca. O Pedro na Copa São Paulo, eu achei ele muito bom. O que é engraçado é que eu achei ele na mesma vibe Zé Afonso. Lembra do Zé Afonso? Da Copa Sul Minas? Eu achei ele na mesma vibe, mas achei que, assim, que pode ser que ele brilhe, sim, né? Ele chegou a entrar em alguns jogos esse ano, cara. Ele não foi esse Pedrão entrou? Todo, não. Pedro entrou. Participou. Acho que no Mineiro entrou. ele entrou em algum jogo e tal. Muito pouco, mas entrou. Não tô lembrado, não. Ele ficou muito mal marcado por aquele jogo que ele fez 3 gols, né? Mas só que depois daquilo, eu me lembro de ter assistido, não sei se o jogo posterior da Taça São Paulo, mas ele jogou mais 1 ou 2 jogos lá e não fez mais nada também. Então, tem que mostrar mais. É muito menino, na verdade, né? Ele tem 18, 19 anos. Muito sim, menino, sim. E a gente tem que sempre lembrar, Thales, que ele era zagueiro antes de vir para a América, na base do Bahia. Então, além de ser menino, essa posição, esse ofício de centroavante aí é muito novo para ele. Então, tem que dar um tempo. Na teoria vai ser um puto de um centroavante, né? Que ele conhece como ninguém ali, né? Ele já jogou nos dois lados. Puto de um centroavante. Só que tem que explicar para ele que, no caso, ele tem que botar a bola para dentro do gol e não tirar do gol. Só explicar isso, né? Vamos para bala? Bora. Vamos. Então, vamos começar aqui. Bombala da galera. Bombala da galera. Hoje nós tivemos a maioria formada aí, ó. Foi eleita Ayrton com 56% dos votos do Bala da Galera, seguido por Pedrão com 25%, Felipe Conceição com 17% e Flávio com 2%. Thales Maciel, seu voto para Bala? Então, era um jogo que você ganha de 2-0 fora de casa, você ter umas opções de Bala com 3 defensores, é um trem meio esquisito. Mostra que assim, nosso ataque falhou em alguma coisa ali, para não ser nem lembrado. Mas o gol foi do zagueiro e do lateral, ué? Não, sim, mas independente disso, se você não tem ninguém para ser lembrado ali, eu acho estranho. Mas eu vou dar. O meu voto vai ser no Pedrão, cara, que ele entrou numa fogueira muito grande, né? Jogaram contra um time que ainda não havia perdido dentro de casa, substituindo um zagueiro que jogou todas as partidas pelo América, e ainda ser premiado com um gol, meu voto vai para Pedrão. Isso vai me foder, né? Que eu vou ter que dar um abraço nele. Puta que pariu. Ah, você já tá acostumado a abraçar o Paulão, cara? É quase igual. Inclusive, você pode até abraçar o Paulão também, que... Que é tudo igual. Eu falei com a Fernanda lá, com o Fernando e com o Claudinho do Onda Verde, falei, ó, vocês avisam os dois aí, quando jogar os dois, tem que jogar de chuteira diferente, senão a gente não consegue saber quem é quem, não. De longe dá pra ver quem é quem, não. Dá não. O Alisson, seu voto? Eu não vou votar, não vi o jogo. Pô, bicho. Nossa senhora, que falta de sentimento. Ué, mas vou votar como? Pela explicação do Thales aí, eu acompanho o voto dele, porque o menino fez gol, entrou na fogueira, sempre que eu vejo jogar, eu gosto da atitude dele em campo, então para um voto até para prestigiar, eu votaria nele, mas aí fica com vocês, se vocês aceitam ou não o voto de quem não assistiu o jogo. Aceitar, nós aceitamos. Isso aí faz parte. Decadentes, as regras são feitas na hora, são descumpridas na hora também. Então, eu na verdade, eu queria votar nos dois, no Ayrton e no Pedrão, porque, assim, eu acho que o Ayrton, ele deu uma segurança bacana ali, quando acionado foi muito bem, mas eu concordo com o que o Thales falou, de que o Pedrão entrou numa gelada danada, tudo para dar ruim, e ele foi muito bem mesmo. Não sei se teve aquela fala motivacional com ele antes do jogo ali, mas ele foi muito bem mesmo, né? Então eu acho que eu vou votar no Pedrão para desempatar, e aí nós vamos ter 3 votos no assunto da galera. Tá eleito Pedrão. Thales, aquele abraço do Pedrão. Ai, meu hemorroida. Ui. Pedrão, Maranhão e Paulão, hein? Lelê. Que sequência de abraço. Tá, merda, é difícil. Colatina da galera, pra quem não conhece, quem tá chegando no programa hoje, o Colatina, em homenagem ao Colatina que jogou no América, elege o pior em campo. Foi eleito aí com quase 50%, 43%, menino Matheus, que foi eleito melhor em campo no último jogo, agora foi eleito o pior em campo, 43%, seguido de Júnior Viçosa com 39%, Sávio com 10% e Diego Ferreira com 8%. Olha, eu vou votar também no Mateuzinho, porque você vê que nós falamos aqui 1h03 de programa e nós nem falamos no nome dele, né? Acho que continuou, voltou para o futebol burocrático de outros jogos que teve aí, não foi para cima do zagueiro como a gente espera que ele faça, não achou os espaços, e quando ele entra nesse jogo burocrático, ele não tem diferencial nenhum. Então, meu voto é nele. Wilson, seu voto? Pode votar, sim. Eu vou votar no Viçosa. Eu acho que está precisando de um voltar a ser lembrado aí no Colatina, até para ser uma forma dele voltar a fazer seus gols, né? Porque a gente, por enquanto, a coisa está funcionando sem os gols do centroavante, mas é sempre uma arma importante. A gente precisa do Viçosa regulando, pelo menos jogo sim, jogo não, conseguindo fazer um golzinho ali para essa reta final nossa. Isso aí. Thales, seu voto? Então, do mesmo jeito do Bala, o Colatina, para mim, num jogo que você ganha de 2-0, você ter dos 4 indicados, 3 serem do ataque, é no mínimo diferente, mas ok. Eu concordo com você, Jair, eu acho que o Mateuzinho realmente, a gente falou do Mateuzinho agora, mas eu vou de Viçosa, porque realmente, assim, é o que o Wallace falou, tem que regular. A gente não quer que ele faça jogo, na verdade, a gente quer que ele faça gols todos os jogos, óbvio, mas se ele regular, um gol aqui, um gol ali, vai, mas o problema é que o gol que ele fez já tem muito tempo, né? Então eu vou de Viçosa. 2 votos no Viçosa, 2 Mateuzinho. Hoje você vai dividir O abraço do Alisson vai pro Colatina. O abraço à peste negra do CT Lana Drummond. Viu, Alisson? Não se esqueça de mandar um abraço pros dois, viu? Ué, por quê? Ué, porque não sabemos se seu abraço transmite a praga, transmite a peste. Mas que é isso, cara, gente? O cara expulso do CT Lana Drummond, aponta a peça. É, não pode nem citar o nome do cara lá mais, né? Não pode nem citar o nome do cara mais. Você tem uma ideia, nem a marca de biscoito eles estão comprando mais. Bicho do céu. Aqui, já que nós falamos no Sávio, no Decadentes, deixa eu ver aqui, o Bernard está perguntando, a dúvida para terça, Sávio após duas assistências ou João Paulo? O que vocês acham? Vamos aqui. Excelente pergunta, cara. O Sávio deu duas assistências e ele tá na lista do Colatina. O que que aconteceu? Porque primeiro, falta de opção. É, primeiro, falta de opção. Segundo, que ele só fez as duas assistências. O resto ele ficou atrasando. Pelo menos é o que eu acho. Mas é complicado, já. Discordando de você um pouquinho, o cara que na posição daquele lateral, ele não toma gol e dá duas assistências, pra mim ele foi bem. É, verdade, faz sentido. Pra mim, eu concordo com você que assim, o problema é que a gente tinha poucas opções para jogar por Colatina. Então acabou indo o Sávio mesmo, no bolo ali. Tanto é que a votação dele foi muito fraca ali, né? Foi menos votado. É, agora, talvez tenha sido isso. É, não, é porque falta de opção mesmo. Agora, entre Sávio e João Paulo, cara, o João Paulo me faz raiva demais da conta. E o Sávio, a última vez que ele entrou, ele fez muita raiva também. Mas na sexta-feira, ele não me fez raiva. Então, não sei. Eu acho que não sei, porque aí é ambiente de grupo também, né, cara? O João Paulo é um cara mais velho e tudo. Eu não sei como é que é o grupo, eu não sei se o cara é suspenso. Se você coloca o outro e o cara vai melhor, você pune o que tomou a suspensão, não sei. É uma dúvida boa pro Tigrão. Mas, pelo jeito, o Tigrão tem o grupo na mão, então ele vai escolher o melhor. Se eu fosse o Tigrão, eu iria com o João Paulo. É, eu não assisti a partida de sexta, mas as outras que eu já assisti do Sávio, ele sempre consegue me explicar jogando o porquê que o João Paulo é titular. Porque as partidas que eu assisti do Sávio realmente não consegue ameaçar a titularidade de um João Paulo que é muito contestado. Então, eu manteria o João Paulo. Acho que, até porque, dentro dessa linha aí de melhoria que a gente estava citando do Maranhão, eu acho que dá para a gente dizer que a fase do João Paulo agora é a menos pior desde a estreia. Eu acho que o João Paulo vem numa crescente timidazinha, sabe aquele gráfico que sobe pouquinho, pouquinho, pouquinho com o tempo? Para mim é a trajetória do João Paulo na América. Começou muito mal, foi crescendo aos pouquinhos, pouquinhos, pouquinhos. Hoje é um lateral que, na maioria dos jogos, consegue cumprir um papel ok ali. Nada além disso. Ele é aceitável, né? Mas hoje ele consegue ser um lateral aceitável em boa parte dos jogos, falhando em uma ou outra, mas hoje ele é um lateral que não compromete tanto, então voltaria com ele. É, eu também voltaria com o João Paulo também. Eu acho que o Sávio, se não fez um jogo tão ruim no último, a média dele ainda é ruim, pior que a do João Paulo. E o João Paulo evoluiu, então eu realmente acho que eu voltaria com o João Paulo sim. E aí aquela coisa, se tiver ruim demais também, troca, sei lá, mas ter a sombra é bom, ter a sombra do Sávio é bom, não é isso? Só uma última dúvida, que esse nosso novo formato aí que você coloca gráfico, caramba, você consegue colocar vídeo também? Consigo, mas o problema de colocar vídeo é que o YouTube pode dar bomba na gente se tiver direito autoral. Ah, saquei. Entendeu? Porque senão a gente poderia passar os gols e tal, alguma coisa isso, desse tipo. Isso. Mas aí o problema é que se a gente pegar isso, aí o YouTube dá bomba na gente por pirataria. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente pode, no máximo, pegar alguma foto, alguma coisa assim. Sei lá, por exemplo, vai no Globo.com e pausa num momento específico. Isso pode. Mas o vídeo mesmo não pode, não. Entendi. Beleza. Só para terminar, o Zé Alves Aguiar aqui tá. Boa noite, ótima vitória no Brasileiro B e parabéns ao vôlei pela ótima campanha no Mineiro. Nosso comentarista de vôlei, o Alisson Fernandes, quer dar os seus parabéns aí? Tá bombando, mas perdeu o último jogo, né? Na verdade, tá. Ganhou outro dia aí do Cruzeiro, tem ganhado aí as partidas, mas o último jogo, que se eu não me engano foi contra o Minas, O América perdeu, acho que de 3 sets a 1. E no final de outubro, 20 e poucos de outubro, o América vai jogar aqui em Contagem ou em Betim, não sei ao certo, acho que Contagem, a sua primeira partida próximo, né, da torcida aqui do América. Então é uma oportunidade para a gente conseguir ver qual que é a desse time aí de vôlei. Mas eu acho muito positivo, mesmo tendo essa derrota aí contra o Minas, a gente tem que ter a consciência de que é um time muito novo, um time montado agora, e já conseguindo fazer boas partidas aí contra o Cruzeiro, que é o bicho papão do vôlei nacional, não só mineiro, e contra o Minas, que é uma potência do esporte e que sempre monta bons times de vôlei. Então, eu vejo sempre com muito bons olhos, tanto o vôlei quanto o futsal, quanto o hóquei, quanto o futebol feminino, futebol americano, por mais que não sejam esportes que eu acompanhe tanto, mas eu sempre acho bacana ter o nome do América aí sendo representado, e esse time de vôlei vai jogar a Superliga, Superliga que é transmitida aí no Sport TV, então vai levando o nome do América aí. E torço muito para que o América lance um time de basquete, quero que esteja aí nos projetos aí do América, porque aí esse sim, basquete é um esporte que eu gosto pra caramba, esse sim eu acompanharia mais de perto. Aí você tem estatura para um jogador de basquete, né, menino Alisson? Posso ser armador. Tem o armador, a Isaiah Thomas, jogava no Boston até outro dia, deve ter 1,70 e pouco. Aí você tem 1,40, filho. Eu tenho 1,71, maluco. Que é o bullying. A troca de bullying no programa. Ah, falou o cara que me chamou de gordo, de sumô. Ah, tá bom, eu falou. Não falei nada. Eu tava falando do Elias. Não falei com você. Sei que você se sentiu ardido aí, por algum motivo. O rapaz está ardido por algum motivo. Então, moçada, vamos aproveitar esse jogo do América Vôlei aqui perto. Vamos organizar o pessoal do Decadentes, pessoal aí da Seita Verde, Barra Una, da Vacoelhada. Vamos lá dar uma moral. Se o nome do América está envolvido, a gente tem que ir lá aparecer e mostrar que a gente torce por eles também, né? Isso é importante. Eu queria só fazer uma crítica ao futsal, que assim, esse horário de 2 horas da tarde no sábado é pornográfico, cara, fode a gente. É muito difícil você conseguir ajeitar a agenda para ver um jogo 2 horas da tarde. Do Glorioso Batata. 3, do Glorioso Ídolo Batata. Ontem mesmo teve o jogo, a gente ganhou, eu tava querendo ir, mas assim, 2 horas tava foda, cara, eu tava resolvendo meus problemas ainda. Não, é um horário complicado. E eu acho que o próximo jogo, Thales, do futsal, eu acho que é terça-feira, 7 da noite, contra o Minas. Que é um baita jogo legal de assistir. Se eu não tô enganado também, viu, gente? Mas eu acho que é terça-feira, 7 horas da noite. E aí o América joga terça-feira, 8:30. Então não tem jeito. É um negócio muito doido. Mas enfim, vamos seguir o barco. Então é isso aí, pessoal. Temos um programa? Yes. Temos. Então é isso aí, pessoal. Próximo jogo, América e Brasil de Pelotas, no nosso Independência, às 8:30 da noite da terça-feira. Todo mundo lá? Vamos fazer aquele esforço. Precisamos apoiar o time respondeu. Então nós precisamos aparecer lá para mostrar o nosso apoio. E eu, infelizmente, vai ter... já sou o primeiro a pular fora porque eu tenho que dar aula. Vai ter venda de adesivo, viu? Ah, verdade. Temos agora os adesivos do Decadentes para carro. Vamos, a gente vai estar lá, um de nós vai estar lá no bar do Pardal. Nosso gente, não divulgo que a gente não tem mão ainda, não. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Ô Marcão, você tá ouvindo a gente aí, você vira. Nós estamos divulgando um negócio confiando no Marcão. Pensa bem. Bate lá na casa do Thales, 5 horas da manhã, entrega esse trem pra ele. Tá fácil. 5:30 já estou acordado. Olha aí, ó. Tá resolvido. Certo? E a gente. E vamos divulgar o programa aí. Nós temos lá o nosso site, decadentes.com.br, né? Temos Jário, Instagram. Twitter. Sobre os adesivos, já, só mais uma coisa sobre os adesivos, quem comprar, não critica a questão do corte do adesivo, não, quem tá cortando é o Marcão, ele já não tem idade para cortar as coisas, né, bicho? Sacanagem. Considerações finais? Então, terça-feira eu ainda sou dúvida, né, porque quarta-feira nós temos White Snake em BH e não sei se eu consigo abrir as corpos assim tão rápido não, sabe, de um dia pro outro. Você tá indo ver o América, cara, ver o América é religião. Eventos religiosos, você tem primazia nisso aí. O White Snake, segundo o Jairo, é o roupa nova daqui dos Estados Unidos, né, Jairo? Exato. Não, depois que eu fui analisar algumas vezes, cheguei à conclusão que ele, na verdade, é o Pablo da Sofrência dos Estados Unidos. mas aí é aquele conceito de nerd, né? Cara que frequenta motel sabe que o Whitesnake é a trilha sonora. Você não sabe. Tá certo. Falou, viu, Atrasão? Isso aí foi trilha sonora para o sexo solitário, isso sim. Então é isso aí, moçada. Fico combinando, então vamos encontrar todos lá na terça-feira. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço.